No amor também as palavras são necessárias. Os gestos talvez não bastem, nem a chuva lá fora, enquanto o amor se inflama. Nem o sussurro nas árvores, quando os corpos serenam. Nem a melopeia das águas, quando as bocas se esmagam. Nem o fulgor dos olhos, quando a paixão se amotina. Penso no amor e logo invento palavras, e logo as palavras se põem ébrias. Penso no amor e logo as palavras se soltam como fogosas aves. A que não pergunto o rumo, preciso que as palavras digam que amor é este, em que penso e em que grito, em que penso e em que grito. Se põem ébrias. Penso no amor e logo as palavras se soltam como fogosas aves.